Panorama Agrícola para 3 de julho de 2013, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é quarta-feira de lua minguante, 3 de julho de 2013. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: a noite pode ser uma boa conselheira, principalmente se você ficar acordado. No programa de hoje você confere uma entrevista especial do Ministério do Desenvolvimento Agrário sobre o Plano Safra da Agricultura Familiar. E no Viajando por Santa Catarina, Eonir Malgarese fala de arvoredo. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, use grãos integrais na sua alimentação. Faça, por exemplo, uma boa vitamina com linhaça e tenha mais saúde. Use também leite integral, mel orgânico e uma fruta da sua preferência. E vamos agora viajar por Santa Catarina. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola, e hoje nós vamos até o Oeste Catarinense conhecer o exemplo de uma escola que foi premiada 3 vezes no Prêmio EPAGRE Escola Ecologia Márcia Mortari. A Escola de Educação Básica Professora Benta Cardoso, do município de Arvoredo, é um exemplo de capricho. Tudo muito limpo, organizado e alunos motivados para os estudos. Os da oitava série, então, a cada ano se surpreendem com novidades em projetos educativos. E tudo por conta, principalmente, do estímulo da professora de biologia, Noeli Nardi. Ela traz para a escola temas que as crianças e jovens conhecem lá fora, no dia a dia das comunidades. A criatividade da professora e a participação dos alunos estão fazendo a diferença na qualidade do ensino. Em 2011, a escola foi uma das 10 premiadas no estado com o projeto Ninhos Artificiais. A iniciativa mobilizou os alunos que se engajaram no desafio de construir casinhas para os pássaros. A movimentação das aves permitiu um estudo mais detalhado das espécies que frequentam a região e os hábitos de cada uma delas. Depois dos pássaros, foi a vez das abelhinhas sem ferrão, mais um projeto premiado. As abelhas sem ferrão são inofensivas e prestam um papel valioso na preservação de muitas espécies vegetais. E no projeto Abelhas Sem Ferrão, a professora envolveu também a família do jovem agricultor Mauro Menin. Ele é apicultor e possui na propriedade 23 colmeias dessas abelhinhas. Material mais que suficiente para a pesquisa dos estudantes. O prêmio EPAGRE Escola Ecologia Márcia Mortari é uma das ações do programa SC Rural em Santa Catarina e cumpre um papel importante para o reconhecimento do esforço das escolas em projetos de educação ambiental. Amigos, por hoje é isso. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Ouça na entrevista a seguir importantes informações sobre o Plano Safra da Agricultura Familiar com o delegado regional do Ministério do Desenvolvimento Agrário em Santa Catarina, Jurandir Gugel. Bem, nós temos aqui em Santa Catarina uma rede bastante consolidada de pontos de atendimento aos agricultores familiares do nosso estado. Seja pela questão dos bancos oficiais, especialmente Banco do Brasil, temos uma agência em cada município, e também pela rede das cooperativas de crédito rural. O agricultor ou agricultora interessado tem que se dirigir ao agente financeiro, né, seja cooperativa ou banco, assistência técnica para ter as orientações, discutir projetos, né. Nesse plano safra nós temos a ampliação de uma série de linhas de crédito, especialmente em volumes, em prazos, né, para iniciar o pagamento, né, e para amortização desses financiamentos, de forma que nós entendemos que uma grande oportunidade, mais uma vez, de fazer com que o nosso agricultor familiar aqui de Santa Catarina tenha a condição de estruturar a sua propriedade para um processo produtivo, eficiente, rentável, né, e que propicie, então, a renda, né, que é desejada pelas famílias, né. Também uma questão que nós vamos fazer agora de 8 a 12, nós vamos promover aqui 5 reuniões regionais, são reuniões técnicas com a equipe do MDA de Brasília, nossos colegas extensionistas aqui de Santa Catarina, as cooperativas de crédito rural, os técnicos dos bancos, lideranças das cooperativas agropecuárias, da agricultura familiar, etc., de forma a fazer uma discussão geral, né, sobre o que é o Plano Safra 2013-2014, suas linhas, o que mudou em relação ao Plano Safra anterior, de forma que nós tenhamos multiplicadores, né, tenhamos dezenas e dezenas de técnicos e liderança aqui no Estado que possam estar compreendendo todas as especificidades, todas as questões que nós achamos como importantes para acessar ao crédito, aplicar bem esse recurso, na eventualidade de problemas, no caso dos custeios, que o agricultor esteja amparado para receber as suas indenizações do seguro, né? Dentre outras informações que o Plano Safra ele prevê como apoio à agricultura familiar, acesso aos mercados institucionais, né? De forma que tenhamos, além de uma aplicação de recursos em volumes significativos, mas especialmente produtor de resultados importantes, sejam de viabilidade das famílias no sentido da produção e da renda. Então, Jurandir, usando o nosso programa e o Panorama Agrícola como multiplicador também, quais seriam essas principais novidades, as principais mudanças? Bem, nós temos, do ponto de vista das compras institucionais, né? Já no ano passado a Conab operou aqui no PA em Santa Catarina quase 50 milhões de reais. A nível nacional, PA sai de 800 milhões para 1 bilhão e 200 milhões de reais. Nós temos também uma definição muito forte a nível de governo de que alimentação escolar, este ano, esse Plano Safra 2013-2014, deve ser o ano de um grande avanço no sentido de as prefeituras, governos dos estados e próprias estruturas do governo federal serem grandes compradores da agricultura familiar, compradores de alimentos da agricultura familiar. Também nós temos mudanças no sentido de que algumas linhas de crédito, né, eles passaram a ter um teto de 300 mil reais, no caso da avicultura, equipamentos para a avicultura, para a suinocultura e para a fruticultura. Então nós temos regiões aqui em Santa Catarina, no caso a Serra Catarinense, produtor de maçã, onde o agricultor familiar tem ainda umas limitações importantes na parte de armazenagem, na questão de cobertura dos pomares, e esta flexibilização, a ampliação da linha de crédito para esta infraestrutura, ela vai permitir que nós tenhamos uma produção mais segura. Em relação à questão do custeio das safras, né, das lavouras, o teto era 80 mil, nós vamos chegar a 100 mil reais por operação. Nós temos uma outra linha que eu acho muito importante aqui para o nosso estado, que é a questão de recursos para construção de armazéns nas cooperativas e também individualmente, né, ou através de associações, né, através de grupos de agricultores, de forma que o gargalo enfrentado hoje para armazenagem de grãos, nós temos grandes perspectivas, né, de começarmos nesse Plano Safra a estruturação de uma logística então de armazenagem que permite Santa Catarina atravessar de safra em safra com mais tranquilidade. Nós vamos ter 21 bilhões para o crédito entre custeio e investimento, nós vamos ter o seguro da agricultura familiar mais forte ainda, recursos para o PGPAF para equacionar o problema de eventuais problemas de mercado em relação aos financiamentos realizados, outras linhas de apoio à agricultura familiar que dá mais 13 bilhões de reais a nível de Brasil, que está o Luz para Todos, Habitação, o Programa Nacional da Habitação Rural, o Pronatec Campo, que é a formação das pessoas, né, formação de mão de obra, mas especialmente é formação profissional no meio rural, dentre outras questões que no total destinado à agricultura familiar no Brasil são 39 bilhões de reais. Nós vamos dar passos importantes no sentido de, vou chamar assim, de modernizar, de fazer com que o agricultor possa estar comprando equipamentos, máquinas, para facilitar o trabalho na lavoura, ter mais produtividade do trabalho, ter uma outra questão que eu acho que é fundamental, um trabalho menos penoso, inclusive no meio rural, que é um conforto maior no sentido do trabalho. Então, acho que sinteticamente é um pouco esta situação do Plano Safra 2013-2014. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com Jurandir Gugel, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, sobre o Plano Safra para a Agricultura Familiar. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.